Por sua causa, estou na boca do povo. Por sua causa, sou manchete de jornal. Manchete de jornal. Você, quando me conheceu, jurou pra mim amor eterno. Falou que vivia sofrendo, de otário que sou, lhe dei tempo e amor. Mas com o passar do tempo, você me enganou. Que decepção! Qualquer coisa que falo em casa, de mim pra me ver na prisão. Bem feito, quem foi que mandou todo eu dar a mão a quem vivia no chão? Por sua causa, estou na boca do povo. Por sua causa, sou manchete de jornal. Por sua causa, estou na boca do povo. Por sua causa, sou manchete de jornal. Você, quando me conheceu, jurou pra mim amor eterno. Falou que vivia sofrendo, de otário que sou, lhe dei teto e amor. Mas com o passar do tempo, você me enganou. Que decepção! Qualquer coisa que falo em casa, dá parte de mim pra viver na prisão. Bem feito, quem foi que mandou eu dar a mão a quem vivia no chão?